YK 616, 1380 kHz, ondas médias. Rádio Difusora de Mogi Guaçu Limitada. A frequência que acontece. 24 horas no ar. Acerte os ponteiros com a Difusora e Café Matuto. 7 e 1. Como é bom tomar um cafezinho pela manhã, ou até mesmo no fim de tarde. Enfim, seja em qualquer horário, você não pode esquecer do Café Matuto, o verdadeiro sabor do café do campo. Grãos selecionados, qualidade, você encontra nos melhores supermercados da região. Café Matuto, qualidade e sabor absoluto. Fague ferros e aços Guaçu, tubos de aço, acessórios, cortes de alta definição. Avenida Padre Jaime, 2220, Jardim Itamaracá. Fone 3851-7500, Parque Industrial. Fone 3851-7500. Fag Ferros e Aços do Açu, há 25 anos. Excelência em aços. Com filial também em Poços de Caldas. A partir de agora tem informação, prestação de serviço, utilidade pública. No ar, Café com Notícia. Apresentação, Gil Costa. 7 horas e 2 minutos. Bom dia para você ligadinho na Rádio Nova Difusora M 1380. Falando de Mogi Guaçu para toda a região. Começando mais uma edição do Café com Notícia, hoje dia 19 de março de 2021. Bom dia, Mogi Guaçu, bom dia, região. A partir de agora, a gente dá um giro pelas principais informações da região, do Brasil, do mundo. Vem comigo tomar um café. Você pode participar, você pode...